Portal do Arrocha. Olha meu parceiro Crisma, Everton Poupas, Luiz Ribeiro, fotografia. Tamo junto, tamo junto. Pra mecânico aí, eu tô aquele abraço, parceiro. Não guarde seu abraço pra você, divide comigo. Me beija que eu te beijo, vamos juntos correr esse risco. Me acorde com um sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração. Me deixa fazer parte da sua vida, que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos. Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar na mão. A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração. Deixa o abraço encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar na mão. A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração. Valeu, parceiro, inimigo do povo, tamo junto, parceiro. A Rocha, cê é Maluço, o rei da Rocha, falando de sentimento. Guarde seu abraço pra você, divide comigo. Me beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco. Me acorde com um sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração. Me deixa fazer parte da sua vida, que eu entrego a alegria de bandeja em suas mãos. Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração. Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando, o amor vai crescendo lá no coração. Abraço especial, meu maestro V10. Aquele abraço, parceiro. MR Studio Gravações, meu parceiro Mário Júnior.